se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro, seu cabelo me alucina, sua boca me devora, sua voz me ilumina, seu olhar me apavora. Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar. Não me mostro paraíso, que se eu for não vou voltar. Pois eu vou, eu vou. Na minha calçada, dou bom dia, ela nem liga. Se ela chega, eu paro tudo. Se ela passa, eu fico todo. E se vem vindo, eu faço figa. Eu mando um beijo, ela não pega. Pisco o olho, ela se nega. Faço pose, ela não vê. Jogo charme, ela ignora. Chego junto, ela sai fora. Eu escrevo, ela não lê. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu fascínio. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu fascínio. Mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro, seu cabelo me alucina, sua boca me devora, sua voz me ilumina, seu olhar me apavora. Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar. Não me mostro o paraíso, que se eu for não vou voltar. Eu vou. Ela nem liga. Se ela chega, eu paro tudo. Se ela passa, eu fico todo. E se vem vindo, eu faço figa. Eu mando um beijo, ela.